É um prazer imenso estarmos aqui novamente, cantando pra vocês. Abra o coração, deixa o pique novo entrar. Eu sozinho no meu quarto, pensando em você, lembrando os bons momentos, difíceis de esquecer. Pergunto ao coração, o que vou fazer? Dá um tempo, solidão, por que tem que ser assim? Se nascemos um pro outro, estamos juntos em pensamentos, amor de verdade que o destino deu pra mim. Não importa se eu vou sofrer do lado seu, dói demais se não tenho você aqui. No meu olhar não vejo outra alguém, você me faz bem. Eu tô tão carente, me sinto um refém. Preso em teu amor, já nem sei quem sou. Te quero pra sempre, pois no meu olhar. Canta pra gente. Vocês agora.